Iniciamos agora a feitura do segundo volume, que vai se intitular Deus e seus atributos, provas a favor e contra. Primeiro capítulo: os atributos divinos em geral. Embora o conceito de atributo seja empregado em vários sentidos na lógica, nós vamos tomá-lo num sentido precisivo. Vamos considerar atributo uma forma específica de predicação. Será aquele predicado que deve ser tributado ao sujeito, isto é, que vai constituir não um haver acidental do sujeito, mas constitutivo da própria essência do sujeito. Os atributos de Deus são aquelas notas que nós captamos e pelas quais predicamos algo da essência divina, segundo as possibilidades do nosso conhecer, ilimitadas também a este próprio conhecimento. Tomando o conceito nesse sentido, nós podemos considerar uma aguda apreciação de São Tomás em torno desses atributos. Por que diz ele que dele, de Deus, nós podemos captar alguns atributos ou podemos predicar algumas verdades que são alcançáveis pela razão humana, como, por exemplo, Deus um, a unidade de Deus, a sua unicidade, a sua eternidade, a sua simplicidade? Enquanto que há muitos outros predicados que ultrapassam a nossa capacidade, como, por exemplo, os predicados, os atributos que lhe são dados, ou as verdades que lhe são atribuídas no campo das religiões, como, por exemplo, o Deus Trino do cristianismo, a vida da graça. De forma que, então, podemos dividir estas verdades em dois tipos. Das verdades divinas, que está ao alcance da nossa razão, e aquelas que ultrapassam a nossa capacidade e que somos obrigados, ou pelo menos as alcançamos, através da concepção religiosa. Então, ele, ao estudar estas que ultrapassam a capacidade humana, estabelece ele três razões importantes para delas tirar a sua conclusão. Primeiro, como não conhecemos, não podemos conhecer intelectualmente a substância de Deus, não podemos conhecer tudo que de Deus é cognoscível. Segundo, quanto mais elevado é o entendimento, tanto mais verdades pode entender. O entendimento divino excede muito ao humano. Logo, Deus pode compreender muitas verdades e seguir estas sendo incompreensíveis para nosso entendimento. Terceiro, mais fácil nos é conhecer o sensível, por ser mais conatural com o nosso modo de ser, que conhecer quanto acerca de Deus pode conhecer. Mas nós também desconhecemos muitas propriedades dos seres sensíveis. Consequentemente, com muito mais razão, temos de confessar que há muito mais verdades acerca de Deus que se tornam para nós também incompreensíveis. Deste modo, ele faz uma divisão destas verdades, que são aquelas que normalmente a nossa mente pode alcançar e aquelas que a nossa mente exige o auxílio de uma revelação, não da revelação natural, que seria própria da primeira, mas de uma revelação especial, que seria própria da segunda, para a segunda verdade. E quanto a estas segundas verdades, ele diz na Summa Contra Gentiles o seguinte, que vamos reproduzir para comentar. Para expor a primeira classe de verdades, é mistério proceder por razões demonstrativas que possam convencer o adversário. Mas como é impossível achar estas razões para outra classe de verdades, não se deve tentar convencer o adversário com razões, mas resolver suas objeções contra a verdade, já que a razão natural, como ele o prova, não pode contradizer a verdade da fé. A única maneira de convencer o adversário que nega esta verdade é pela autoridade da Escritura, confirmada por milagres, porque o que está acima da razão humana não o cremos se Deus não nos revela. Contudo, para a exposição desta verdade, deve-se trazer algumas razões verosímeis para exercício e satisfação dos fiéis, não para convencer os contrários, porque a mesma insuficiência das razões os confirmaria mais em seu erro ao pensar que nosso consentimento às verdades de fé se apoia em razões tão débeis. E prossegue. Querendo proceder, pois, da maneira indicada, nos esforçaremos por evidenciar a verdade que professa a fé e a razão investiga, invocando razões certas e prováveis, algumas das quais recolheremos do livro dos santos e filósofos, destinadas a confirmar a verdade e convencer o adversário. Depois, procedendo do mais ao menos conhecido, passaremos a expor a verdade que supera a razão, resolvendo as objeções dos contrários e estabelecendo, ajudados por Deus, a verdade de fé com razões prováveis e de autoridade. O que decorre daí é o seguinte. O primeiro grupo de verdades, nós podemos demonstrá-las dentro da filosofia, a sua validez e a sua realidade. Mas o segundo grupo de verdades, que já ultrapassam as nossas possibilidades, nós apenas podemos provar filosoficamente que elas não são impossíveis, mas são prováveis. Prováveis porque não contém nenhuma contradição formal intrínseca. Ora, a probabilidade daquilo que não contém nenhuma contradição formal intrínseca e que é, portanto, possível, não permite mais que se possa acoimá-las de falsidade. Portanto, estas outras verdades não podem ser falsas. Pelo menos não podem ser falsas, porque elas já têm um fundamento, algum fundamento, para justificá-las. Mas que Deus possua esses atributos é algo que não se poderá provar diretamente, somente argumentando deste modo. Tratando-se de atributos infinitos, portanto absolutos, não devemos considerá-los do mesmo modo que tratamos de atributos contingentes e que são relativos. Porque o que caracteriza o atributo contingente relativo é também, além de ser possível, isto é, de não conter contradição formal intrínseca, o de poder dar-se e de poder também não dar-se. Mas o atributo infinito, pela sua absolutuidade, e pela sua necessidade, o poder não dar-se tornar-se-ia impossível. Quer dizer, tornar-se-ia absurdo. Porque, não sendo contingente, não cabe na sua essência a possibilidade de não ser ou de não vir a ser, mas apenas a necessidade de ser. Então, nós mostramos, não no conjunto destas obras, mas em nossos livros de matéria, de que esses atributos, devidamente examinados, seguindo esta linha que estamos ora expondo, podem alcançar a demonstrações também de caráter matético, não de caráter filosófico comum, por exemplo, dentro da mera metafísica de Aristóteles, mas de caráter matético. Suficientes demonstrações para revelar a sua, não só autenticidade, mas também a sua necessidade. Mas isto já é tema de outras obras, porque já exige outras providências que nesta não poderemos tomar. Nesta apenas, agora neste volume, vamos aproveitar da literatura filosófica e teológica as passagens mais seguras, os argumentos mais perfeitos em favor daquelas verdades que são acessíveis à mente humana. Em segundo lugar, as verdades que não são acessíveis à mente humana, provar, pelo menos, que elas não são absurdas e não estão eivadas de impossibilidade, isto é, não estão eivadas de contradição formal intrínseca. Aí terminará o nosso trabalho nesta obra. A demonstração da apoditicidade desta segunda parte não caberá aqui, mas sim aos nossos livros de matéria. Para realizar esse trabalho, vamos reproduzir muitas páginas de grandes autores, porque a nossa obra é antológica. Mas, como certas passagens são de difícil compreensão no texto, nós iremos retransmiti-las numa linguagem mais acessível, que tenha o mínimo de tecnicismo possível. Passemos, portanto, a realizar o que pretendemos fazer. Capítulo 2. Atributos de Deus. Consideravam os antigos que a filosofia, como a definiu Pitágoras, nada mais do que um afã do homem em busca da sofia, da sabedoria. E cunhou a palavra filósofo, com a qual se intitulou, para dizer-se que ele era apenas um amante da sofia, da sabedoria. Ora, já vimos que não se deve confundir a sabedoria com a ciência. Porque a sabedoria é o saber imediato das verdades eternas, enquanto que a ciência é o saber das conclusões, é o conhecimento que se faz por um termo médio, per aliud. E, portanto, a ciência tem que encontrar na sabedoria os seus fundamentos últimos, porque ali estão as leis eternas, os princípios eternos, que são as fontes e origem de tudo mais, e que se caracterizam, consequentemente, por serem eternos, pela sua incomutabilidade. Em todas as religiões dos altos ciclos culturais, fala-se nessa sabedoria. E em todas elas, a sabedoria apresenta-se de dois modos. Uma sabedoria divina, que é a que pertence ao Ser Supremo, fonte e origem de todas as coisas, e uma sabedoria humana, que é o tangenciar por parte do ser humano, do seu intelecto, dessa suprema sabedoria, da qual ele capta inúmeras verdades eternas, muitas de suas leis, de seus princípios, com os quais ele poderá fundar o seu conhecimento da divindade, como também fundar o conhecimento da sua filosofia e da sua ciência. A primeira sabedoria divina é em todas as religiões superiores revelada ao homem parcialmente através dos livros sagrados de inspiração divina. E a sabedoria humana, que é uma revelação universal dada a todos os homens de todos os quadrantes da Terra, é uma revelação fundamental, sem a qual o ser humano não estaria apto a alcançar a sublimidade das religiões. Deste modo, a sabedoria humana é uma espécie de graça concedida ao homem, um dom do Espírito Santo da concepção hebraica cristã, pelo qual ele pode co-intuir as verdades eternas, pode alcançá-las proporcionadamente à sua inteligência, mas já tangendo o absoluto. Em face dessa sabedoria, que alcança o homem, São Tomás, em sua Suma contra Gentiles, escreve no livro 1, capítulo 2, logo de início, estas palavras imortais. O estudo da sabedoria é o mais perfeito, sublime, proveitoso e alegre de todos os estudos humanos. Mas perfeito realmente, porque o homem possui já alguma parte da verdadeira bem-aventurança na medida com que se entrega o estudo da sabedoria. Ponto. Por isso diz o sábio, dois pontos, aspas, ditoso o homem que medita a sabedoria, fecha aspas, ponto. Mais sublime, porque principalmente por ele, o homem se assemelha a Deus que, abre aspas, tudo fez sabiamente, fecha aspas. E, porque a semelhança é causa de amor, o estudo da sabedoria une especialmente a Deus por amizade. E assim se diz dela que é, para os homens, tesouro inesgotável. Para os homens, e para, abre aspas. E os que deles se aproveitam se tornam partícipes da amizade divina. Fecha aspas. Ponto. Mais útil, porque a sabedoria é caminho para chegar à imortalidade. Dois pontos. Abre aspas. O desejo da sabedoria conduz a reinar para sempre. Fecha aspas, ponto. E mais alegre, finalmente, abre aspas, porque não é amarga sua conversação, nem dolorosa sua convivência, mas alegria e gozo. Fecha aspas, ponto. Estas passagens são todas tiradas do Livro da Sabedoria. Primeiras nós indicaremos entre aspas as passagens dos diversos livros sagrados. Os livros sapienciais que constituem o corpo dos livros sagrados cristãos dão sempre claramente o que consiste essa sabedoria tão pouco estudada, da qual se afastam hoje os filósofos e, sobretudo, os cientistas, temerosos de caírem nas tendências místicas. Prisioneiros que estão da excessiva influência do aristotelismo e das doutrinas que dele tem de decorrer, de caráter materialista e sensualista, em consequência da fundamentação gnoseológica de que todo o nosso conhecimento não só inicia pelos nossos sentidos, mas como se ele tivesse realmente origem e princípio em nosso sentido. Unil est in intellectu quod non prius fuerit in senso, de Aristóteles, tão famoso, tão repetido, não quer dizer que o princípio e a razão formal do conhecimento, a razão suficiente do conhecimento, esteja nos sentidos, mesmo porque este incenso não foi devidamente definido e clareado. Que sentidos, em que sentido se toma estes sentidos? E esta concepção, que é uma máxima empirista, empiriológica, pode levar, desde que excessivamente considerada, as posições sensualistas, materialistas, pragmatistas, positivistas, que são uma consequência inevitável do pensamento aristotélico, como se encontra em face das suas das dificuldades teóricas que sobrevêm na gnoseologia, e tentando evitá-las e receoso de cair nas concepções platônicas, tem a tendência a fazer vista grossa para essas ideias, como se observa hoje em certos tomistas e alguns homens da Igreja Católica, sobretudo sacerdotes, que fazem tremendas concessões a essas concepções meramente sensualistas, materialistas e positivistas, apesar de afirmarem de pés juntos e mãos juntas e jurarem por todos os santos que não estejam servindo a essas doutrinas. Há em nosso intelecto, ou melhor, digamos, há na mente humana alguma coisa antecedente que a torna apta à captação dos princípios. Assim como as sindérises era o hábito, conforme o definia São Tomás, dos princípios da filosofia prática, há em nós uma disposição prévia que permite, que facilita os hábitos que nos levam, que consistem na aquisição dos princípios que pertencem à filosofia especulativa, sobretudo à parte mais elevada da metafísica, que não é a de Aristóteles, que apenas foi uma filosofia da física, mas a metafísica que penetra já na concepção dos princípios e da teologia, como, enquanto estuda a revelação universal, nesta conjunção que constitui propriamente o campo da sabedoria, é que se instaura o que nós chamamos a matese, seguindo as linhas dos antigos filósofos pitagóricos, de ciência, de saber verdadeiramente primeiro, de sabedoria dos princípios. E para esta concepção, para esta formação e para esta captação, o ser humano, independentemente da experiência, possui disposições prévias capazes de alcançar a tais princípios. Nós mesmos tivemos a oportunidade de fazer experiências com crianças de 5, de 6 e de 7 anos. E vimos que todas elas são capazes de alcançar os primeiros princípios que estejam mais diretamente fundados, ou que encontrem fundamentos reais nas coisas da nossa experiência. Porque na matéria, ao estudar os princípios, se estabelecem dois tipos de princípios. Aqueles que são evidentes, o ad ser, a todos, e aqueles que são evidentes, quod ser, apenas, ou melhor, sapientes tanto, ou apenas aos sábios, aos sapientes. Os primeiros são aqueles que nós podemos encontrar a sua presença nos fatos imediatos da nossa experiência sensível, como, por exemplo, as leis que regem o todo e a parte. E os segundos são aqueles que já exigem uma capacidade intelectual superior, capaz de penetrar em seus arcanos, como, por exemplo, o estudo mais aprofundado dos atributos divinos. Na matese, em nossos livros de matese, fazemos a clara distinção desses dois tipos de princípios. E sabemos que não é fácil. Como é fácil expor aqueles que estão representados pela experiência, os outros que exigem uma especulação mental mais aprofundada. Para nós entrarmos nesta parte desta obra, que vai cingir-se ao estudo dos atributos divinos, temos que usar de uma grande cautela, já que pretendemos que esta obra se dirija também ao grande público, e não apenas àqueles que estão mais familiarizados com os temas de teologia. E todo o nosso cuidado será pouco para que tornemos claro matéria inegavelmente difícil, obscura, devido à sua profundidade. De antemão, temos naturalmente que pedir perdão ao leitor pelas nossas deficiências. Porque nem sempre seremos capazes de pôr na luz meridiana o que se oculta em pensamentos mais profundos. Mas procuraremos, tanto quanto nos for possível, que a nossa linguagem possa tornar o mais claro possível a matéria que vamos abordar. Abre página para terceiro capítulo. A ciência de Deus. A ciência de Deus é comumente chamada teologia. Como ela é um hábito, é uma ciência, ela tem um objeto que pode ser triplicemente considerado, conforme a classificação que faziam os escolásticos. Porque todo objeto de uma ciência deve ser triplice: o material, o formal, terminativo, formal terminativo, e o formal motivo. O objeto material é precisamente tudo aquilo que cai sob a consideração da ciência. Assim, o objeto material da ótica são todos os objetos que nós podemos ver, podem ser vistos. O objeto formal terminativo é a formalidade ou perfeição que a ciência considera e estuda em cada um e em todos esses objetos materiais. Assim, por exemplo, dos objetos da visão, a cor, porque o que a visão vê e aprecia é a cor. E o objeto formal motivo é a luz ou meio pelo qual uma ciência vai considerar o seu objeto formal terminativo. E assim o objeto formal motivo da ótica é a luz, porque é por meio da luz que vai se perceber a visão, vai perceber a cor. Enquanto o objeto material pode ser comum a várias ciências, como por exemplo o homem, que é objeto comum da psicologia, da sociologia, da antropologia, da fisiologia humana, da ética, etc. Já o mesmo acontece com os outros objetos que devem ser exclusivos de cada ciência, sem o qual essas ciências não se caracterizam. Agora, pode acontecer que duas ciências distintas tenham o mesmo objeto formal terminativo. Mas o que nunca pode acontecer é que tenham o mesmo objeto formal motivo. Porque então, neste caso, as duas ciências se fundiriam numa só. Daí então se infere que o objeto que especifica uma ciência e que realmente a distingue de todas as outras é o objeto formal, e sobretudo o objeto formal motivo, ou objeto formal terminativo enquanto afetado ou modificado pelo formal motivo, porque este é que realmente vai dar a última determinação ao objeto, vai captá-lo sob uma razão formal e que, consequentemente, vai ser o objeto da ciência. Então, a teologia vai apresentar o seguinte: o seu objeto material, pela própria definição nominal, theos e logos, quer dizer, a ciência de Deus, saber de Deus, porque logos é empregado no sentido de saber, o objeto material é propriamente Deus. Mas este objeto material, por sua vez, convém a várias espécies de teologia, porque há uma teologia natural, há uma teologia sagrada, etc. E consequentemente, ele, como objeto material, pode ser objeto de vários tipos de teologia. Ora, o objeto formal terminativo da teologia foi matéria de muita disputa entre os escolásticos. Mas São Tomás diz que o objeto formal terminativo da teologia é Deus, não tomado no sentido comum de ser, de verdade, de bondade, de causa, mas Deus tomado sob a razão própria e íntima de divindade. Deus enquanto Deus. Deus enquanto possui aqueles atributos que lhe são próprios e exclusivos, que são os atributos que nós vamos passar a examinar. E para isso, São Tomás apresenta razões muito sérias a favor da sua tese, que coloca a teologia num sentido bem claro, bem definido. Agora, esses atributos, aqueles que nós podemos conhecer pela luz natural da nossa razão, ou melhor dizer, da nossa inteligência, e aqueles que são os que constituem propriamente o campo das religiões, que são os chamados revelados por influência divina. não pela revelação universal, que seria a sabedoria, mas por uma revelação divina, que é a chamada revelação escriturística. Por isso, vamos estudar os atributos que são captáveis pela luz natural da nossa razão, separadamente dos atributos que são pertencentes mais às ideias religiosas, como, por exemplo, o Deus Trino, na Trindade Cristã, etc. Um grave problema colocou-se em torno da teologia foi saber se ela é realmente sabedoria. Olha, ela é uma doutrina, porque é tratada doutamente. E nenhuma doutrina que receba seus princípios de fora, diz, é digna de ser, de ter o nome de sabedoria. Ora, a teologia vai tomar seus princípios de outra parte. Então, consequentemente, ela não seria sabedoria, porque a característica da sabedoria é ordenar, ordenar e não ser ordenado, como muito bem compreendeu Aristóteles na Metafísica, no livro 1. Ademais, cabe à sabedoria demonstrar os princípios das outras ciências. Por isso, Aristóteles a chamava, na Ética, no livro 6, de cabeça das ciências, a ciência principal. Mas a teologia, propriamente, parece, não demonstra os princípios das outras ciências. Portanto, ela não pode ser classificada como sabedoria ou sapiência. Por outro lado, se vê que a sabedoria se adquire através dos hábitos intelectuais, do estudo, enquanto que a sabedoria é infusa, é um dom do Espírito Santo segundo a religião. E neste caso, então, neste caso, não se pode dizer que a teologia é uma sabedoria. Mas, por sua vez, no Deuteronômio, baseando-se no Deuteronômio, que opõe-se a esta tese e afirma que a teologia é uma sabedoria, São Tomás responde a esses argumentos do seguinte modo: que esta doutrina, teologia, é a sabedoria por excelência entre todas as sabedorias humanas, não só em alguma ordem, mas também e de modo absoluto. Porque a função do sábio é ordenar e julgar, e o juízo que ele forma em relação ao que é inferior, ele o faz recorrendo a causas mais elevadas em cada gênero de conhecimento. Por isso, em cada gênero de conhecimento se considera sábio aquele que julga adequadamente com a causa suprema daquele gênero. Por isso que o arquiteto é um sábio em relação aos artesãos que lavram a madeira ou polimentam a pedra. Também na vida prática existe pode chamar-se de sábio ao prudente quando ele ordena os atos humanos a um devido fim. Então, lê-se nos provérbios esta frase: a sabedoria para o varão é a prudência. Neste caso, diz São Tomás, aquele que estuda a causa absolutamente primeira de todo o universo, que é Deus, seria consequentemente o sábio por excelência. E por isso, então, é que se diz que a sabedoria é a ciência das coisas divinas. Ora, a teologia se ocupa de Deus precisamente enquanto ele é causa suprema, e não só enquanto ao que dele pode conhecer-se através das criaturas, como conhecer os filósofos. A teologia pertence também à religião. Por conseguinte, a doutrina sagrada seria também uma sabedoria, e seria, como diz São Tomás, a sabedoria por excelência. Desse modo, ele responde àquelas primeiras razões apresentadas, que seriam contrárias à sua tese. Porque a doutrina sagrada, ela propriamente não toma seus princípios de nenhuma ciência humana, mas da própria ciência divina, da qual a nossa sabedoria também vai tirar toda a ordem dos nossos conhecimentos, porque todos os princípios eternos e as leis eternas pertencem à sabedoria sagrada. Dizer, porque os princípios das outras ciências ou são evidentes por si mesmos e, portanto, não se podem demonstrar, ou então são demonstrados por discurso natural por intermédio de outra ciência. Mas o conhecimento próprio desta ciência é obtido pela revelação, teologia, e não forjado por discurso natural. Portanto, sua missão não é demonstrar os princípios das outras ciências, mas julgar sobre elas. Até aqui, estamos perfeitamente de acordo com Tomás de Aquino, enquanto a teologia é tomada como teologia, isto é, como ciência da divindade. Porque já a matese, por exemplo, é que ela tem a obrigação, a missão de demonstrar os princípios das outras ciências. Diz ele, ademais, que cabendo ao sábio julgar, a sabedoria tem que ser tomada em duas acepções correspondentes às duas maneiras de julgar. Uma é a maneira de julgar quando alguém julga como movido por inclinação ou instinto. E assim o que tem o hábito da virtude julga corretamente de como deve praticar a virtude, devido a estar inclinado para ela. Por isso é que Aristóteles diz que o virtuoso é regra e medida dos atos humanos. A outra é por modo de conhecimento, e assim o perito na ciência moral pode julgar dos atos virtuosos, embora ele não possua virtude. Pois bem, o primeiro modo de julgar corresponde àquela sabedoria que se conta entre os dons do Espírito Santo, diz São Tomás. E o segundo modo de julgar é o que pertence à doutrina enquanto se adquire pelo estudo. Isto é, enquanto a teologia é uma ciência e não uma sabedoria. Ora, desse modo se vê que bem claramente São Tomás faz a distinção, ajuda-nos a fazer e a fortalecer a nossa distinção entre mateses e teologia, porque a teologia cabe-lhe apenas o estudo da divindade, do Deus enquanto divindade, enquanto que a matese cabe o estudo dos princípios eternos, enquanto princípios das leis eternas, inclusive das leis divinas, e busca demonstrar os princípios das outras ciências, o que não cabe propriamente à teologia. Mas isso também não quer dizer que não haja um ponto em que teologia e matéria se unificam, porque o objeto formal, motivo da matéria é propriamente a sabedoria. E é esta capacidade, esta revelação universal da qual se falou. Por isso, os dois têm um ponto de encontro, como a matéria, por sua vez, tem um ponto de encontro com a metafísica, onde, quando ela vai desenvolver, vai deduzir os princípios, isto é, vai alcançar as conclusões dos princípios que vão constituir já propriamente o objeto da metafísica. Para as religiões, portanto, a teologia não é apenas a teologia natural, aquela que, aquela doutrina que se pode alcançar pela luz natural da razão humana. Ela é, sobretudo, a parte religiosa, a parte fundada nas escrituras, nas revelações, não na revelação da luz, pela luz natural, mas da revelação escriturística. Consequentemente, ela tem que enfrentar o problema das escrituras, da validez das escrituras, para justificar também a sua posição. Ora, nós sabemos que a linguagem das escrituras é uma linguagem predominantemente metafórica. Os seus textos estão cheios de metáforas. Ora, as metáforas são tropos que consistem, são figuras de retórica que se fundamentam em analogias de atribuição extrínseca. Elas propriamente não se referem à intrinsecidade do referido. Como referentes, elas apenas referem-se à parte extrínseca. Consequentemente, as metáforas permitem uma polissignificabilidade, isto é, elas podem significar, ter vários sentidos, significar vários referidos e, portanto, permitir uma variedade de interpretações, o que cria gravíssimas dificuldades. Daí que há necessidade, na teologia religiosa, de se aplicar também a contribuição da teologia natural e, consequentemente, da filosofia, para que as interpretações religiosas não fiquem ao sabor das meras apreciações e dos meros pareceres humanos, mas tenho pelo menos para corroborá-las fundamentos na filosofia. Justificando o uso de metáforas nos livros sagrados, São Tomás diz o seguinte, que este uso constante de imagens corpóreas para referir-se ao que é espiritual, surge por uma deficiência do próprio entendimento humano, que, para chegar ao inteligível, ele tem que partir dos sentidos. Por isso é conveniente que as Sagradas Escrituras, quando propõem coisas espirituais, as apresentem envoltas em imagens de coisas corpóreas. Porque nós não temos capacidade para alcançar diretamente um sentido mais profundo. E Dionísio Areopagita diz até que essas metáforas são convenientes porque elas permitem que se faça uma distinção clara entre o que a metáfora diz e o que ela, e ao que ela se refere, impedindo desse modo confundir a metáfora com o referido. Porque seriam tão grosseiras, como são muitas metáforas, são tão grosseiras, que não pode de modo algum ser tomado ao pé da letra, o que facilita, neste caso, a busca mais profunda do sentido ao qual elas tendem. Por isso é que eles explicam a razão das Sagradas Escrituras usarem metáforas, como usa a arte poética, as artes plásticas, que também usam destes recursos. Comentando ainda neste ponto, São Tomás diz, no artigo 9 da primeira questão da Suma Teológica, diz ele que, como diz Dionísio, é mais conveniente que a Sagrada Escritura proponha o divino sobre a figura de corpos vis do que de corpos nobres, isto por três motivos. Primeiro, porque assim se previne melhor o homem contra o erro, pois todos compreendem que tais figuras não se aplicam a Deus com propriedade, enquanto poderiam duvidá-lo se se descrevesse o divino com imagens de corpos nobres. E mais, que a ninguém sucederia isto aos que não concebem coisa superior aos corpos. Segundo, porque esse modo está mais em conformidade com o conhecimento que temos de Deus desta vida, já que com mais facilidade vemos o que Deus não é que o que é. E por isso as imagens mais afastadas de Deus nos dão melhor a entender que está por cima de quanto pensamos e dele dizemos. Terceiro, porque assim o divino se recata melhor dos indignos. Ora, aqui está a resposta cabal e definitiva a toda argumentação ateísta que busca interpretar as metáforas bíblicas e dos livros sagrados diretamente, porque eles revelam a sua incapacidade de compreender a significação dessas metáforas. Querem tomá-las ao pé da letra, querem tomá-las como se elas realmente se referissem a aspectos reais e não apenas a aspectos de certa analogia de proporcionalidade extrínseca, porque nem ainda se refere à parte formal, à parte da intrinsecidade do Ser Supremo. De forma que aqueles que falam em descanso de Deus, na mão de Deus, no corpo de Deus, e outras expressões como essa, porque as encontram no livro sagrado, como se realmente esses livros quisessem se referir a estas partes do corpo, como se elas realmente assim fossem corpóreas, como são as nossas, e não querem interpretá-la como metáforas, estão cometendo um gravíssimo erro. E, portanto, é muito fácil, deste modo, refutar toda a sua argumentação posterior, porque eles colocaram mal a sua questão no referente a este ponto. Entra agora um capítulo sobre a a exegese e a hermenêutica, a ser copiado de nossa palestra sobre a hermenêutica, gravada em outra fita. Depois, quem está encarregado de fazer agora a gravação, cuidar da gravação, deve anotar somente uma página, uma parte, da seguinte forma. Abre o título do capítulo, a exegese hermenêutica, e deixa. Outra página, põe as palavras que vamos agora gravar. Assim, referente a esses quatro, digamos, sentidos que se podem tomar nos livros sagrados, que é o histórico, o literal, o alegórico, o antropológico e o anagógico, São Tomás, comentando este ponto, diz o seguinte, que não há repugnância no emprego desses quatro, na interpretação do livro sagrado, usando esses quatro caminhos hermenêuticos. Porque há a possibilidade na multiplicidade dos sentidos que produz equívocos e equívocos são aparentes, porque na verdade não há ambiguidades. A multiplicação desses sentidos não impede que se possa interpretar devidamente os livros sagrados, como fizeram os grandes intérpretes da Igreja Católica. E quem interpretou mal, quem naturalmente, não usando um ou outro desses métodos, interpretou mal, foram precisamente aqueles que não tiveram a devida preparação na exegese e na hermenêutica. Ora, nós vamos procurar, nas interpretações que vamos dar de certos aspectos sagrados, dos livros sagrados em face das concepções modernas contrárias, usar desses quatro métodos sempre conforme for necessário e aquele que for o mais conveniente, mas justificando também com algumas asserções de autoridade, porque nestes casos temos que respeitar as autoridades religiosas, porque não se trata apenas de matéria filosófica. Agora, na interpretação anagógica, que é aquela que permite uma elevação por meio de reduções matéticas, aí pode-se fazer interpretação meramente filosófica e sapiencial, desde que se alcance aos arquétipos aos quais se referem os livros sagrados. Mas, nesta obra, procuraremos evitar esta parte por exigir ela maior preparo que nós não podemos exigir do leitor em geral. Isto é tratado em outros livros nossos, especialmente feitos para esse estudo. Assim se vê que muitos dos argumentos dos adversários das ideias religiosas e dos ateus fundam-se nessa hermenêutica escolhida por eles, sobretudo a de tomar os livros sagrados em sentido meramente literal ou histórico, ou então de querer interpretar em sentido simbólico, mas por meio de uma simbólica que não obedece ao rigor que deve ter uma dialética simbólica que exige o máximo cuidado nas suas reduções, sobretudo tratando-se de coisas divinas ou de coisas eternas, como nós tivemos a oportunidade de mostrar em nossos livros de matéria. Abre página, novo capítulo. E deve pôr-se o número do capítulo 5. Da existência de Deus e da eternidade de Deus. Quanto às provas da existência de Deus, já as apresentamos no primeiro volume. Cabe-nos neste estudar os atributos e vamos iniciar pelo atributo da eternidade, que é atribuído a Deus. Já expusemos no primeiro volume o conceito de eternidade, de eviternidade, ou evo, e de tempo. Mostramos a diferença que há nesses três modos de duração. A eternidade, que é a duração infinita, uniforme e simultânea. A eviternidade, que é uma duração contínua, uniforme e também simultânea, mas acompanhada de variações de ordem acidental. E, finalmente, a duração, que é essencialmente multiforme e sucessiva, que é o tempo. Ora, tem-se que admitir que, do momento que se defina bem a eternidade, se poderá verificar se ela se adequa ao que se entende por Deus. Então, vejamos. Para a duração de Deus, tem de ser infinita, uniforme e simultânea, que é o que caracteriza propriamente a eternidade. Essa duração perfeitamente se adequa ao conceito de Deus. Já não se adequaria com ele o de tempo, nem o de eternidade, porque se admite variações de ordem acidental. E nele não há variações, não pode haver variações de ordem acidental. Contudo, em defesa da sua tese, São Tomás apresenta, não só São Tomás, como vários autores da Igreja, apresentam inúmeros argumentos que nós vamos apenas sintetizar, porque eles respondem às objeções que são comuns apresentarem-se por aqueles que buscam combater a ideia da eternidade em Deus. Olha, ficou demonstrado que em Deus ele é um ser completamente imóvel. Ele não pode sofrer mutações porque ele não é corpo, ele não tem nenhuma mutabilidade. Ele é também carente de princípio, carente de fim, porque ele não principia de outro, nem tende para outro. E portanto, ele não pode ser medido pelo tempo, porque o tempo é o número do movimento. E só pode ser medido pelo tempo os seres que se movem. Mas sendo ele absolutamente imóvel, ele não pode ser medido pelo tempo. Portanto, nele não pode haver um antes nem um depois. Ele não pode receber o ser depois do não ser, nem o não ser depois do ser, nem sofrer qualquer outra sucessão. Porque estas sucessões não são possíveis sem o movimento. Portanto, carecendo ele, por consequência, de princípio e de fim, ele tem simultaneamente todo o seu ser, que é o que consiste propriamente na eternidade. Como ele nunca começou, portanto, a ser, nem deixou de ser, nem poderá deixar de ser, porque o que sempre existiu tem virtude também para existir sempre. consequentemente, este ser é eterno. Nós vemos que há coisas que podem ser geráveis e corruptíveis, que podem passar por estas mutações, mas estas são as coisas que começaram a ser. Agora, as coisas que não começaram a ser, nem deixarão de ser, porque sempre existem por virtude de si mesmo, tendem para sempre existir, são consequentemente eternos. Ora, não se pode deixar de atribuir a Deus a eternidade, porque pelo conceito que nós verificamos, a eternidade deriva da imutabilidade, como o tempo deriva do movimento. Ora, sendo Deus o ser máximo, de máxima imutabilidade, ele tem que ser, consequentemente, o ser eterno também no grau máximo. E como nele? Como teremos que ver que ele não pode ser composto. E, portanto, a sua essência e a sua existência têm que se identificar, ele não só é eterno, como é a própria eternidade. E nenhuma outra coisa fora dele pode ter o mesmo, oferecer o mesmo atributo que ele. Portanto, a eternidade é da essência de Deus. Essa eternidade é atribuída a Deus nos livros sagrados de todas as religiões superiores. Mas em algumas se fala também num tempo. Se fala num certo tempo. Quer dizer, porque a eternidade, de qualquer forma, inclui todos os tempos. Isso não quer dizer que a divindade sofra mudanças de presente, de passado, de futuro, mas como ela inclui todos os tempos, é que nos livros sagrados se pode, metaforicamente, falar de tempo em relação à divindade. Objetam alguns que Deus não pode ser o único ser eterno, porque também os princípios das demonstrações e todas as proposições demonstrativas, os logoi, as leis eternas, os pantes logoi, os arquétipos, todos eles.